Introdução Workshop 556. Transmutação como a linfa. Linfa como o espaço vazio do universo. Sr. Cash foi alvo de uma bomba. O desapego é a chave. Vai ao sol para os campos magnéticos. Karma, mais profundo. O amor da Terra atrai o universo. Os ensinamentos tomaram um rumo muito surpreendente hoje, e o Sr. Cash nos trouxe o conhecimento de uma forma muito profunda, e ele sempre esteve bem debaixo dos nossos narizes, sem que soubéssemos. A maneira como o corpo se alimenta com o sistema linfático é exatamente como vamos nos transmutar. Seria uma boa ideia ouvir a primeira parte desse ensinamento várias vezes, pois ele juntou as diferentes partes. A maneira como obtemos a energia dos alimentos que ingerimos é, em essência, a mesma maneira como transmutaremos. Vamos resumir novamente como funciona o sistema linfático. Em primeiro lugar, como nos foi ensinado muitas vezes, a parte material do alimento que ingerimos nunca atravessa as paredes do estômago ou dos intestinos. Os campos magnéticos e gravitacionais são transmutados através da parede do estômago para a linfa, criando uma sopa de diferentes campos que então viajam para as células. Lembre-se também de que o sistema linfático é totalmente separado da circulação sanguínea e é bombeado pelos linfonodos quando os músculos se movem. No passado, eu entendia que a linfa flutuava pelo corpo de forma geral e que os campos criados entre a circulação sanguínea e o sistema nervoso faziam com que ela manifestasse fisicalidade no ponto de necessidade. Hoje ele parece estar dizendo que quando surge uma necessidade, o cérebro, o controle central ou a alma do homem, por meio da emoção, diz ao revestimento do estômago para criar uma célula linfática de força de campo específica com um destino específico para uma parte específica do corpo que precisa de substituição. Então ela se transporta pelo sistema linfático até um micro-orifício de tamanho específico no osso, onde passa ali, e é convertida em uma célula de força de campo ainda mais específica. Então se transporta novamente para a área de necessidade, onde é transmutada na célula de estado material que foi solicitada pela alma do homem. De certa forma, parece que o sistema linfático age como um conjunto de estradas que a célula linfática usa para poder chegar ao seu destino, da mesma forma que usamos nossas estradas e rodovias para viajar com nossos carros. E como o micro está no macro, é assim que nossas almas, no momento da separação da alma da fisicalidade, viajarão até onde for necessário para remendar um buraco na pele do universo. Hoje ele nos disse que o sistema linfático do corpo age exatamente como os 90% dos espaços vazios no universo. Quando nos mostram as células em um microscópio, geralmente as vemos flutuando na linfa. Quando se diz que 80% do corpo é água, significa que as células estão rodeadas de linfa. As porcentagens variam de acordo com a densidade. Os ossos ainda têm 22% de água e o tecido muscular tem 85%. A questão é que elas estão envoltas em linfa, que é o estado líquido do corpo e é o mesmo que o espaço vazio no universo. Assim, uma galáxia é cercada por espaço vazio. Mas agora aprendemos que o espaço não é vazio. Ele fornece os canais para a transferência de energia para todas as coisas vivas no universo, assim como a linfa no corpo. Mas como a energia do espaço vazio chega à galáxia, ao sistema solar, aos planetas e a tudo mais? De acordo com o nosso novo modelo, temos que voltar ao corpo humano para descobrir. Assim como o espaço vazio, o líquido da linfa envolve os órgãos e as células que são equivalentes às galáxias e aos planetas, respectivamente, e eles absorvem assim as energias diretamente para si mesmos. Isso será difícil de entender porque fomos ensinados que é o sangue que leva tudo para os órgãos e para as células. Se tentarmos explicar isso a médicos e cientistas, receberemos uma resposta muito desagradável. E eles dirão: bem, se você não comer, você morrerá em pouco tempo. E desse ponto de vista, eles estão certos. Mas há pessoas que foram monitoradas por cientistas durante meses e não ingerem alimentos. Quando algo não se encaixa na maneira de pensar deles, eles simplesmente ignoram ou negam aquele fato. E como disse o Sr. Cash, quando nós mesmos entendemos o conhecimento da criação, perceberemos quantas falácias nós aceitamos. Mas temos que entender isso em nós mesmos, porque se for apenas um conceito para nós e tentarmos não comer, nós simplesmente vamos morrer. É como quando sonhamos que estamos morrendo de sede em um deserto, mas o tempo todo há um copo de água sobre a mesa ao lado da cama. Temos que passar pelo processo de elevar nossa alma para podermos absorver a energia. Mas o mais estranho é que nossos corpos já estão absorvendo 80% da energia do universo sem que tenhamos consciência disso. Parece que estamos chegando a um ponto em que os pensamentos de nossa educação estão bloqueando nossas emoções para receber o que já está aqui. Acredito que por mais que estudemos a ciência do plasma, ainda temos que fazer essa elevação em nós mesmos. E isso se dá por meio da compreensão de nós mesmos e de como somos condicionados para a vida, da compreensão de nossos pensamentos e emoções e de uma vida correta de acordo com o ethos de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. No final, a absorção de energia do espaço vazio recai sobre nós e é de nossa responsabilidade. Durante anos, falou-se muito sobre a consciência das células do corpo e eu sempre me perguntei se a célula em nosso dedo do pé sabe que é uma célula ou se está apenas ali existindo cegamente. O Sr. Cash confirmou que a célula em um rim não sabe sobre o resto do rim, nem sobre o fígado, nem sobre qualquer outra parte do corpo. Portanto, talvez ela nem saiba que é uma célula. Essa também é a nossa situação. Nós realmente não sabemos o que somos. É claro que temos o conceito em nosso computador de que somos um ser humano, mas será que realmente sabemos disso? Se soubéssemos, então por que temos toda essa confusão sobre quem e o que somos? Tudo isso vem com a iluminação. Pensando em 100 anos atrás ou menos, a única imagem que a humanidade tinha sobre ser um planeta esférico eram aqueles globos antigos, feitos de papel, que você podia girar com o dedo. E agora vemos a imagem do planeta Terra e de sua posição no espaço o tempo todo e presumimos que isso esteja correto. Mas de fato não sabemos se essas imagens são verdadeiras ou falsas. Acreditamos nelas e pensamos em nós mesmos como um planeta. E agora estamos sendo solicitados a considerar que o que vemos no micro, como nosso corpo, é o mesmo que vemos no macro, como universo. Hoje nos deu uma visão de nós mesmos como parte de uma estrutura maior da criação, e que temos de fato um propósito na vida, que é manter a vida de toda a estrutura em andamento. Até hoje, para muitos de nós neste planeta, nosso único propósito era manter nossas pequenas vidas separadas, e isso é o que temos com nossas famílias, amigos e sociedade. De certa forma, é o mesmo propósito, mas agora, como os espaços vazios do universo, agora então fazemos parte de uma estrutura muito maior. Também é um alívio saber finalmente como a vida é criada, e que temos um propósito, que fazemos parte de toda a estrutura da criação e que nunca morremos. Teremos que fazer alguns ajustes em nosso pensamento, pois nos disseram que deveríamos ir para um paraíso, onde tudo seria maravilhoso, mas que isso era algo fora de nós. Agora, ainda será maravilhoso, mas é algo que levamos conosco sempre, e somos responsáveis por isso, e não o velho de barba branca que fica atrás das nuvens. A humanidade amadureceu o suficiente para ser capaz de aceitar essa nova maneira de viver. Não acredito que remendar um buraco na pele do universo seja nosso único propósito, é apenas uma das possibilidades. Conhecemos duas dimensões, uma delas é existir nesta fisicalidade e ao mesmo tempo existir como uma alma. Portanto, em uma dimensão poderemos ser um remendo físico para o universo, enquanto na outra dimensão poderemos estar estudando o conhecimento da criação. Ele já nos disse que há muitas dimensões que o homem nem imagina que existam. É como, por exemplo, trabalhar durante o dia em um banco para poder ganhar dinheiro, mas à noite você pratica física. A única limitação está dentro de nós. Não devemos pensar que o fato de sermos um remendo no universo é algum tipo de limitação e ficarmos deprimidos por isso, porque ainda não sabemos o escopo do seu significado, mas é uma das funções que teremos que cumprir. Houve uma pergunta sobre dispositivos recentes usados no Oriente Médio que se referiam a algo como telefones celulares que explodem em nossas mãos e se a tecnologia do plasma poderia mudar isso. Ele disse que já desenvolvemos baterias de plasma que não causarão danos, mesmo que consigam colocar uma bomba nelas. No momento em que o estado da matéria se abrir, como em uma explosão, o plasma reverterá para dentro, e se houver formação de estilhaços, isso não causará danos. O plasma deve de alguma forma converter os produtos químicos explosivos do estado da matéria em um plasma, ou um plasma parcial que possa impedir que cause danos. Talvez, quando instalado, ele proteja o telefone inteiro. Caso contrário, se os israelenses virem a bateria de plasma, eles podem pensar que podem ser mais espertos e remover a bateria de plasma. Mas sabemos que quando a bateria de plasma for instalada, ela interagirá com todos os campos e mudará a essência de todo o telefone. No início deste ano, ele nos avisou que os americanos desenvolveram essa tecnologia, que eles tomaram como base a tecnologia do plasma da Fundação Cash para a Paz. A Lockheed Martin e as Forças Armadas Americanas proclamaram com orgulho que usaram isso em 20 locais ao mesmo tempo. Então eles devem ter transferido secretamente essa tecnologia para os outros usarem agora no Oriente Médio. Ele disse que essas pessoas não vão parar essa loucura até que alguém a pare de uma maneira totalmente diferente. Ele fez uma sugestão para aqueles que podem impedir isso e temos que esperar para ver. Por enquanto, ele limitou isso ao fim do regime de Netanyahu. Então ele nos contou em detalhes como em 9 de março de 2022 os israelenses colocaram uma bomba em seu telefone e ela explodiu em suas mãos em Istambul. Ele se virou para o lado no momento certo e o projétil não atingiu seu estômago. Ainda não está claro por que as mãos do Sr. Cash só ficaram pretas por causa da explosão e não sofreram nenhum outro tipo de ferimento. Será que ele carrega muitos campos de plasma ou sua alma no momento certo, transformou suas mãos em plasma ou energia e após a explosão voltou ao estado de matéria? E ele disse, mais uma tentativa dos israelenses e Jerusalém não existirá mais. Cristo disse, nenhuma pedra ficará sobre a outra. E 40 anos depois, os romanos cumpriram esse desejo. Então Maomé disse, eles vão vagar pela terra sem um lar. E o Bab devolveu isso a eles. E hoje ele disse que eles ainda não aprenderam e que essa tribo acabará com a crença deles em si mesmos, por eles mesmos e por mais ninguém. Para um ser humano comum, isso parece praticamente impossível, porque as mentiras e o ódio são passados dos pais para os filhos, e agora eles controlam a imprensa mundial e a política americana também. Teremos que observar atentamente como as almas vão equilibrar isso, pois sem isso não haverá paz mundial. E o Sr. Cash disse que eles nunca dão ordens a ninguém. Em vez disso, eles permitem que as pessoas sintam a dor da alma, e isso faz a mudança. Ele nunca pediu aos iranianos que fizessem nada, mas uma semana depois, o escritório do Mossad em Erbil, no Iraque, foi totalmente destruído. Observe que os israelenses mantiveram silêncio e não exigiram vingança, o que diz tudo, e nem os americanos. Como é possível que o Criador esteja em cada alma da criação? Talvez muitos de nós tenham descartado isso como misticismo apenas. E hoje ele explicou isso usando a analogia da semente da planta. Se plantarmos uma semente e ela se tornar 20, e depois plantarmos essas 20 elas se tornarão 400, e assim por diante, e se pensarmos na genética e no DNA, saberemos que a essência da semente original está dentro de todas as 400 sementes. E com isso entendemos que viemos do Criador e somos parte dele. Com esse pensamento, podemos desenvolver nossa emoção para sentir isso dentro de nós. Foi perguntado anteriormente se poderíamos ter várias manifestações de nossa fisicalidade ao mesmo tempo em lugares diferentes. Ele disse que isso é possível, mas no momento isso está muito além da capacidade do homem. Mas poderíamos praticar a construção de um a um depois que aprendêssemos a criar duas fisicalidades. Mais uma vez, ele está apontando para o fato de que as limitações da vida estão dentro de nós e não nos são impostas de fora. Todos têm acesso ao Criador se assim desejarem. E é aqui que entra a palavra mágica, que é desapego. Para nos ajudar a entender o verdadeiro significado do desapego, ele nos fez uma analogia com a subida de uma escada. Se as duas mãos permanecerem no mesmo degrau da escada, não iremos a lugar algum. Ficaremos presos ali tentando nos sentir seguros na mesma posição de nossas vidas. Temos que dar um passo e fazemos isso largando o degrau ao qual estamos nos agarrando e alcançando de cima. Isso exige que tenhamos fé e confiança de que qualquer que seja o poder que esteja nos empurrando para cima, nos fará alcançar o degrau mais alto. Se algo acontecer enquanto estivermos alcançando o próximo degrau com a outra mão ou com os pés, cairemos. Nossa mente começa a gerar medos, e se não os superarmos, ficaremos presos em nossas vidas. Empurrar a perna para o próximo degrau é como ter confiança em nosso conhecimento e na correção do que estamos fazendo. Cada passo que damos é como a próxima iluminação, o próximo degrau acima. Na realidade, esse é o verdadeiro desapego. Subir em uma escada alta pode ser um bom teste para contemplar o desapego. Ele disse que um dia entenderemos que o único caminho para o Criador é o desapego. Portanto, deve haver muito mais do que apenas uma simples palavra. Mas o que essa palavra significa em nossa vida? Um dos pilares de nossa vida nesta ilusão, ou que chamamos de Maya, é querermos nos sentir seguros no que estamos fazendo. Até mesmo quando lemos livros espirituais e eles falam sobre desapego, acabamos desapegando a esse conceito e não aprendemos nada com isso. E então saímos por aí falando para todo mundo sobre desapego. Quando Bodhidharma estava na China, certa vez um professor foi até ele com seus discípulos e começou a tentar ensinar Bodhidharma sobre, digamos, o desapego. Então Bodhidharma se virou e bateu com muita força em seu rosto, bem na frente de todos os seus discípulos. O professor sofreu um choque inesperado, e antes da raiva vir, Bodhidharma perguntou: onde está o seu desapego agora? Talvez ele tenha dito em permanência, mas naquele momento o professor quebrou todos os seus conceitos e se iluminou. Se alguém nos amasse o suficiente e tivesse a capacidade de fazer isso por nós, será que aceitaríamos ou nos voltaríamos contra essa pessoa? Portanto, no mundo de hoje, é mais fácil contemplar estar em uma escada alta. Não devemos cair no erro de pensar que o desapego significa que não amamos. Ele diz que o Criador é aquele que foi criado pelo desapego, e o caminho para o Criador é por meio do desapego. Cabe a nós contemplar profundamente o que tudo isso significa. O que acontece quando realizamos mais ações na vida com nossa fisicalidade? Será que acumulamos um karma ruim? Na ciência do plasma, aprendemos que a alma do homem e a fisicalidade são duas entidades diferentes dentro de nós. E quando fazemos coisas ruins com a nossa fisicalidade, as almas fazem arranjos entre si para equilibrar os campos. Temos a tendência de pensar que se ninguém nos vê fazendo aquilo ali que nós fizemos de errado, podemos então negar aquilo ali e fingir que nada aconteceu. Mas tudo é sabido por nossas almas, mesmo que a fisicalidade não esteja ciente. E acontece que nossa própria alma nos prepara para experimentar as coisas que fizemos aos outros. Isso é uma traição ou é um ser de ordem superior ensinando um ser de ordem inferior e tentando elevá-lo? Então poderíamos dizer que tudo o que fazemos aos outros é como se estivéssemos fazendo a nós mesmos. Mas como há um intervalo de tempo para receber de volta aquilo, não fazemos a conexão entre a causa e o efeito. Isso se chama ignorância. E é a causa do sofrimento. E alguns de nós parecem nunca aprender. E então continuamos repetindo e repetindo as mesmas ações ruins. Por que será? Isso faz parte de um entendimento muito maior. Mas de uma forma simplificada, isso não se aplica apenas às ações ruins, mas também às ações boas. Recebemos o fruto de nossas ações e isso perpetua o ciclo da vida. Tudo isso é motivado por desejos e medos, ou, como dizem, gostos e desgostos. A saída para isso é o desapego de se identificar com o executor da ação. Quando experimentamos algo em nossa mente, dizemos: ah, eu gosto disso, ou eu não gosto disso. Esse eu é o que nos prende à ação e continua repetindo a mesma ação de diferentes maneiras. No mundo de hoje é muito difícil ser desinteressado em nossas ações. Se treinarmos o desapego, poderemos desfrutar mais das ações. Isso parece estranho e uma contradição, não é? Mas, na verdade, isso só pode ser entendido se for experimentado. Já falamos muitas vezes sobre a situação no Irã. Em resumo, há 500 anos, os britânicos trouxeram os ayatolás do Líbano para o Irã para dividir, para reinar. Durante a Revolução Iraniana, os americanos instalaram secretamente os ayatolás de volta ao poder. Eles governam o Irã por causa da religião e eles têm seu próprio exército chamado Sepah. Esse exército é totalmente separado da nação e das forças armadas iranianas. O Sr. Keshe tem que respeitar o poder vigente, mas ele só trabalha com a nação iraniana e o exército iraniano, e não com os ayatolás ou Sepah. A mídia ocidental tem um motivo para não entendermos isso, e isso dá a países como os Estados Unidos o poder de bombardear o Irã a qualquer momento que desejarem, e o público ainda assim os apoiará. É importante que entendamos isso, pois a tecnologia será demonstrada em breve no Irã. A semana passada falamos sobre o buscador de conhecimento que conseguiu expandir sua alma do homem sobre a sua fisicalidade, e de acordo com seu depoimento, seu corpo se reparou sozinho. O Sr. Keshe pediu que ele não participasse mais de sessões de voo até que se recuperasse totalmente e entendesse o que aconteceu com ele. De certa forma, isso significa integrar a experiência e ser capaz de fazer isso por conta própria. O mesmo se aplica àqueles que são capazes de transmutar. Quando isso acontece, é solicitado que você não participe mais de sessões de voo. Eu acho que ele quis dizer aqui que isso é até que você entenda como fazer isso por conta própria. Em outras palavras, os sistemas forneceram a força de campo para experimentar a transmutação e agora temos que encontrar isso dentro de nós mesmos. Deveria ser mais fácil, pois sabemos como é a sensação e temos que produzi-la agora. Durante todos esses anos, o Sr. Keshe tentou fazer com que a humanidade produzisse os ganhos e outras coisas para criar a força de campo magnético necessária para elevar a alma da fisicalidade da Terra. Mas os poderes no controle bloquearam isso. Como ele vem de além dessa dimensão e é especialista em elevar planetas, parece que ele foi até o Sol para poder obter os campos necessários para fazer essa mudança. E com a ajuda dos principais cientistas chineses, eles criaram um sistema e o ativaram em maio do ano passado. O resultado foi o download maciço de campos magnéticos do Sol para a Terra. Isso está ajudando a trazer a mudança para todos os seres deste planeta. As erupções solares de 23 de maio de 2023 foram planejadas e não por acidente. E para trazer a paz, o DNA do homem precisa ser alterado. E para isso, todos os seres do planeta também precisam ser alterados. Tudo tem que ser coordenado em perfeita harmonia. Pode ser uma surpresa para as pessoas, mas tudo isso está acontecendo devido ao desejo do Sr. Keshe de elevar a alma do homem. No ano passado, todas as nossas almas receberam muita energia do campo magnético e isso mudou parte de nossa estrutura. Ao mesmo tempo, ele precisa mudar o ambiente do planeta para se adequar à nova estrutura. E ele diz que quando desejamos algo, as almas dos cidadãos desse planeta trabalham para que isso aconteça. E vimos isso com os principais cientistas chineses. As luzes do norte, ou a aurora, são o resultado das interações do planeta com os campos magnéticos. E no ano passado, a aurora desceu em direção à linha do Equador, porque muitos campos magnéticos fortes estavam entrando no planeta. Muitas vezes ele nos explicou por que outras pessoas do universo querem vir à Terra para sentir amor no mundo físico com os seres humanos e todos os sentidos. Há diferentes perspectivas sobre isso e é preciso colocar isso no contexto adequado, caso contrário haverá muita confusão. Porque pode ser que muitos seres também fiquem presos na fisicalidade. E a pergunta que surgiu foi: se o universo é feito de amor, por que eles ainda estão querendo vir aqui para a Terra? No universo, há diferentes tipos de amor, como o da mãe e do pai, e o de amor de um filhote, que na verdade é mais uma paixão cega no nível infantil de criança. Há outros tipos de amor no universo sobre os quais ele não falou, como o amor espiritual, que é incondicional. Para realmente entender sobre os diferentes tipos de amor, você precisa experimentar isso por você mesmo. Estamos falando apenas em aproximações aqui. O que eu entendo é que devido à maneira especial como os campos magnéticos na geografia do planeta interagem, foi criada assim uma maneira única de se apaixonar. Mas isso ainda depende da força e do nível em que ele o toca. E quando você se apaixona, você quer dar tudo de si para a pessoa amada e você sempre tem que estar fisicamente perto dela. Caso contrário, você começa a ter sintomas como não conseguir comer ou dormir e coisas assim. Como seres humanos, não saberemos realmente o verdadeiro valor do amor da Terra até começarmos a viajar pelo universo e experimentar o amor que eles têm. Outros tópicos. Os Estados Unidos e a China serão divididos em estados menores, como foi a União Soviética. Isso já está 80% concluído e deve acontecer nesta eleição ou em breve. As forças armadas se tornarão menores e isso facilitará a paz no planeta. As doenças estão apenas no cérebro e nas emoções e não na fisicalidade. Os novos sistemas da Fundação Cash elevam a alma da planta, por isso não precisamos trabalhar com os ganhos. A planta se beneficia do fato de ter sua alma elevada. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 556. Nas últimas semanas estivemos ensinando sobre a estrutura do corpo do homem e como ela é igual à estrutura do universo do Criador. Eles não podem ser diferentes um do outro. Um está no macro e o outro no micro. Cabe a nós entender a proporção, o trabalho e a maneira como eles se unem para criar diferentes condições e posições. O corpo do homem tem três camadas que criam a manifestação física ou o que chamamos de superfície da pele. Temos a camada externa para proteger o corpo do ambiente, a pele intermediária que conecta o exterior ao interior e a camada interna que controla os campos dentro do corpo. É assim que o isolamento e a isolação são criados no corpo. Não há fechaduras e chaves para cada seção. Em vez disso, devido à interação com os campos do ambiente, o material da pele se expande, se contrai, se destrói e depois se reconstrói. Porque se isso não acontecer, não será possível continuar a se separar do exterior. É como se houvesse um buraco em uma represa de água e você tivesse que consertar aquele buraco. Você tem que trazer todos os tipos de materiais para a represa. É preciso trazer todos os tipos de materiais para consertar esse buraco e depois fazer os remendos e o resto. Como a pele fica com muitos buracos regularmente, o cérebro então decidiu criar uma estrutura em que substitui todas as células da pele a cada 28 dias. Ele faz isso para otimizar sua operação e manter a integridade da pele para proteger do exterior. E se houver intrusões inesperadas, como queimaduras ou cortes na pele, o cérebro envia reparos de emergência. Há uma estrutura que pode solicitar campos adicionais para fazer esse trabalho. Esse é exatamente o mesmo tipo de coisa que acontece no mundo da criação. Mas não vemos isso porque estamos muito ocupados com nossa vida física. E porque houve tantas informações e conhecimentos enganosos que foram reunidos e transmitidos a nós, como um telefone sem fio, que a tecnologia e o conhecimento do homem sobre si mesmo, seu ambiente, galáxias, espaço e tudo mais, ficou todo confuso. E ninguém sabe qual parte é verdade e como a criação realmente funciona. Ninguém parece ser capaz de montar o quadro completo e fazer todas as conexões do conhecimento. Isso agora se tornou parte do trabalho da Fundação Cash, para ajudá-los a entender a totalidade da criação. O micro está no macro. A estrutura que vemos no corpo do homem é a mesma que está no universo. A fisicalidade do universo é o que vemos como galáxias e estrelas. Tudo se coordena em um controle central, ou uma alma. Nosso rim tem um controle central, assim como a Via Láctea também. Em essência, não há diferença entre eles. Assim como nosso rim faz parte da estrutura maior de nosso corpo, a Via Láctea também faz parte do universo. Ela também tem um propósito nessa estrutura. Poderia ser considerada como uma célula no rim ou no fígado do universo. A única diferença é que no corpo do homem temos bilhões de células para fazer o rim, mas na galáxia temos bilhões de estrelas. Fora isso, não há diferença. Quando entendermos essa estrutura, entenderemos mais sobre a criação e o Criador e como eles funcionam. Eles são semelhantes no fato de estarem todos conectados as mesmas linhas por meio dos campos magnéticos. No corpo do homem vemos a pele, no universo vemos o limite externo. Mas estamos vendo de dentro para fora, portanto não estamos cientes do que está acontecendo fora do universo. De certa forma, somos como o rim, e não sabemos nada sobre o fígado, nem sobre os braços, as pernas e as outras partes do corpo. Sabemos apenas que somos uma célula lá do rim. Uma galáxia é como essa célula. E agora estamos entendendo cada vez mais. As três camadas da pele são a camada externa, ou a fisicalidade, a camada intermediária, que é a alma da fisicalidade, e a camada interna, que é a alma do homem. As três camadas formam a pele e protegem a fisicalidade. A alma do homem cobre o interior, mas o que a alma cobre de fato? Dentro do corpo temos os órgãos, a linfa e tudo mais. E o que a alma está protegendo? No universo, vemos a fisicalidade das galáxias, estrelas com sistemas planetários dentro delas, e dentro delas há um centro, ou uma alma. Podemos chamar esse centro de buraco negro, mas na verdade ele é a fonte de sua própria vida. E o que isso está protegendo? E qual é a sua conexão com a alma do homem? Porque o centro do buraco negro dita a quantidade de material que pode estar no centro da alma do homem desde a origem. E se todas essas galáxias e o que quer que seja que se junte para formar este universo forem realmente como um rim do Criador? Toda a criação tem o mesmo tipo de estrutura. Mas o que isso significa e como isso está ligado ao Criador? Então entendemos que todos nós fazemos parte da mesma estrutura. Uma célula do rim não sabe que faz parte de um rim, nem mesmo que faz parte de um ser humano. Da mesma forma, não podemos imaginar que somos uma célula no rim do Criador. O único paralelo que temos é o de ser o micro ou macro e vice-versa. Só precisamos entender essa relação e conexão com a criação. Outra comparação é entre a linfa e os espaços vazios que compõem 90% do universo. A linfa transfere energia para a medula óssea. O líquido transparente que chamamos de linfa é como as lacunas que vemos entre as galáxias. Elas transportam as energias que alimentam as galáxias e as mantêm em ordem. Mas nunca tivemos a mentalidade para entender isso e nem podemos estender nosso entendimento ao processo da criação. Como não podemos ver nada com nossos olhos, pensamos que não há nada nos espaços vazios do universo. E esses espaços vazios são como a linfa e carregam toda a nutrição do universo e das galáxias. Eles permitem que tudo funcione. O que nossa galáxia coloca no sistema linfático do universo? Agora entendemos que não há diferença na estrutura da criação. É apenas a nossa limitação de compreender o processo da criação que nos fez ter preconceitos em relação à compreensão da totalidade do conhecimento. A linfa pega energia e a distribui para tudo de acordo com a necessidade. Os espaços vazios do universo fazem o mesmo, mas o que eles carregam ali de fato? Para entender, temos que olhar mais perto a própria linfa. Sabemos que ela carrega todas as energias do nosso corpo para a posição correta e transfere tudo por meio da medula óssea para se tornar assim nosso sistema imunológico, além de converter a energia em todas as células que precisamos substituir. É um sistema de autorregeneração. Comemos e transferimos a energia do alimento para a linfa, que a transfere para o osso, onde cria os glóbulos vermelhos, que formam os tendões e todas as coisas do corpo e organiza a estrutura da pele para manter tudo dentro. Em essência, os espaços vazios do universo fazem a mesma coisa, e é assim que a estrutura funciona. E quando entendemos isso, compreendemos o quanto fomos mal orientados por nossos próprios cientistas, que nunca entenderam e apenas inventaram muitas falácias para encobrir a ignorância deles. Isso tornou difícil para nós aceitar a verdade e dar o próximo passo. Quando entendermos e aceitarmos o conhecimento da criação, só então descobriremos o quanto fomos ludibriados e enganados. Descobriremos o quanto nossos cientistas do passado estavam equivocados com relação ao próprio conhecimento deles, ou simplesmente eles não entendiam, e então nos orientaram de forma errada. Esse é um dos maiores problemas da humanidade para entender a totalidade e para encontrar uma maneira de comparar o sistema e entender onde e o que ela perdeu no conhecimento. A linfa passa pelo processo de absorção de energia no ambiente e então leva essa informação e esse material para os ossos por meio dos rins e do fígado. Podemos fazer a mesma coisa em nossa transmutação. Temos que nos conectar à linfa, sistema do universo. E se pudermos criar a força de campo correta para sermos absorvidos pelo rim do universo, ou pelo fígado ou pelo cérebro, funcionará da mesma forma. Fazemos isso com nossa alma, que é a produção central de energia, e não com os alimentos que ingerimos. Então trabalharemos no ambiente coletivo dos campos. É assim que a transmutação, o transporte e o corpo físico estão todos conectados uns aos outros, seja no corpo do homem, na estrutura do universo ou do Únicos. E à medida que abrimos mais nossa mente, entenderemos a falácia do Big Bang, que não passa de um bolo quente do cérebro de um cara que nunca entendeu isso. O maior bang, o pancada, foi na cabeça dele. Uma maçã levou Newton a entender a gravidade. Mas o outro cara levou um bang, uma pancada na cabeça, e trouxe mais ignorância para o mundo da ciência. Um ilumina e o outro nos colocou no marasmo de um conhecimento equivocado. Com um pouco de compreensão, vocês, buscadores de conhecimento, podem ver como essa estrutura da teoria do Big Bang é ridícula. Pense nisso. Um Big Bang acontece no útero da mãe quando uma criança é criada? Será que vemos o Big Bang o tempo todo acontecendo ao redor do universo quando uma estrela é criada? Não. É pouco a pouco. A energia é absorvida pouco a pouco. Essa célula absorve muito pouca energia de seu ambiente no útero da mãe e se torna assim um rim. À medida que absorve mais e mais do ambiente, ela se torna parte do osso e de outras estruturas do corpo. Houve um Big Bang? Até mesmo os cientistas dizem que o espermatozoide precisa estar lutando para entrar no óvulo, para então fertilizá-lo e criar o primeiro ciclo de vida. Isso é o quanto essas pessoas mal orientadas criaram tanta confusão em nosso conhecimento e acreditamos em praticamente tudo o que elas nos dizem. Se um Big Bang aconteceu, ele teria que continuar acontecendo toda vez que houvesse uma criação, não é? Teria que acontecer toda vez que uma criatura nascesse. O universo é como o útero da mãe. Agora você entende como escolhemos o que queremos do conhecimento, mas não recebemos a inteligência ou orientação para entender e ver as comparações do universo. A criação é a mesma para uma criança ou para um novo universo. Somos criados a partir do processo de interação dos campos e a partir disso criamos a nós mesmos, que é a criação da alma do homem que faz parte da estrutura maior da criação. Se voltar uma célula na pele, você sentirá dor e o corpo terá que repará-la. O mesmo acontece com o Únicos. Se um pedaço estiver faltando, ele terá que ser construído e terá que ser substituído. Nossa pele é automaticamente reestruturada a cada 28 dias. A mesma coisa acontece com a alma que a estufa da Terra cria. Essas almas elas estão destinadas a se posicionar na pele do universo. Assim como o corpo, o universo precisa que certas coisas sejam criadas para concluir um ciclo. Elas precisam ser processadas e preparadas. Então, quando as almas são necessárias, vemos isso como um gato morrendo, ou um rei, ou um homem na rua morrendo, ou uma árvore que é cortada, queimada e morre. Essa alma é preparada e fica pronta para a substituição de uma célula na pele do universo. A posição de energia ali tem que ser substituída. Esse é o propósito da criação. Esse é o propósito de compreender a totalidade. Não cabe a nós dizer que somos diferentes porque somos humanos e ignorantes. A única diferença que temos é o fato de sermos ignorantes em relação à criação e que ela não se encaixa em nossa pequena imaginação, que foi toda mal orientada. As pessoas perguntam: qual é o propósito da vida? Ou qual é o propósito dessa única célula em sua pele? Ela existe para mantê-lo vivo e para dar continuidade ao ciclo da vida. Agora entendemos que a alma é aquela pequena célula que precisa estar em uma determinada posição, pois precisa substituir a célula danificada e reparar as feridas. No mundo do homem, vemos uma agulha entrar em nossa pele e por acidente sentimos a dor. Então tiramos a agulha. No mundo da criação, na criação da Terra, chamamos isso de meteorito. Nas estruturas das galáxias, nós chamamos isso de galaxial. Isso significa que uma partícula de fora da galáxia entrou nela. E o mesmo processo existe na fronteira do universo, no Únicos. Há energias, campos e materiais de uma dimensão maior que entram no Únicos e criam assim uma lesão. E tudo isso acontece na dimensão da criação. Dizemos que um cara sofreu um acidente e morreu. Sim, foi algo que bateu em algum lugar e agora há necessidade de uma substituição emergencial dessa célula ou o que quer que seja. Talvez no tempo do homem a substituição leve 1 bilhão de anos, mas na vida do ciclo do universo é 1 microssegundo. É por isso que alguns de nós morrem acidentalmente ou sem motivo algum? Ou porque vivemos apenas 80 anos neste planeta? Porque uma célula da pele do universo precisa ser trocada. É como o corpo do homem que troca todas as células da pele a cada 28 dias, mas isso ocorre em um ciclo universal. E 80 anos é o tempo necessário para que a alma esteja pronta para se mover nessa posição como parte de uma estrutura maior. É isso que quero dizer quando eu digo que a alma do homem se tornará uma estrela ou uma galáxia, porque ela é como uma célula da pele nessa posição do universo e precisa consertar a dimensão da fisicalidade ali. A pele do corpo do homem não aparece simplesmente. Em algum lugar, suas células tiveram de ser criadas e preparadas para aparecer. E esse processo leva 28 dias. As células velhas que são retiradas da pele se somam a outras energias e campos, ou se tornam a parte material deste planeta e são usadas por outros como energia. Então você entende o propósito da vida, e não existe um dia do julgamento. O julgamento é feito se sua alma se tornará ou não um criador de uma galáxia ou estrela ou uma poeira, o que significa que você se torna um nada. Você passou 80 anos neste planeta para se tornar um nada. Ficamos orgulhosos se as pessoas nos chamam de médico ou professor ou até mesmo de encarregado da limpeza das ruas. No nível da alma do homem, temos orgulho de nos tornarmos uma estrela ou uma galáxia. Então você entende o propósito da vida e da criação. Não há coincidências ou acidentes na vida. Se você quiser dizer que há acidente, então você pode dizer que acidentalmente você cortou seu braço e as células da pele acidentalmente vieram repará-lo e acidentalmente criaram uma nova camada externa. Basta olhar para isso e dizer que os vasos sanguíneos, a linfa e tudo mais vieram e repararam a pele. Mas cada uma dessas células tem uma alma, ou um centro que recebe instruções do cérebro sobre onde elas devem estar. No universo, milhões de nós, como almas, vamos a algum lugar para reparar uma ferida no universo. E é por isso que o homem morre aos milhares todos os dias, porque sempre há necessidade de substituição de almas. Este planeta não é realmente uma estufa, mas sim uma casa de crescimento para fornecimento de almas de reparo. Não somos o único sistema planetário com essa função. O universo é enorme, e suas necessidades e demandas de reposição também são enormes. Há enormes quantidades de recriação de vida acontecendo o tempo todo. Então, qual é o propósito de viver? Será que é para se tornar uma alma e consertar algum buraco no universo? Mas nesse remendo, criaremos uma bela vida para os outros que estão dentro dele. Nós damos, mas nunca esperamos receber, porque isso faz parte do processo da criação. Esses ensinamentos das últimas semanas vieram para mostrar a você o que você é. E como o universo repara, assim como a linfa no corpo do homem. A linfa vem do revestimento do estômago com uma força de campo pré-definida, e ela sabe o tamanho do buraco que precisa ser reparado, e depois vai para os ossos para se tornar a medula óssea. Ela usa a transmutação da energia do sistema, porque a linfa está sempre lá. Ela apenas a entrega. É assim que você sente sede. E toma um gole de água, um pequeno gole de água, coloca na boca, e de repente todo o resto do seu corpo se sente satisfeito. Isso acontece porque você transferiu as energias para o corpo. Sua fisicalidade disso é mais ou menos nada mais. Ela apenas passa por um processo. É assim que você transferirá a sua alma. Ao entender o trabalho da linfa, você entenderá a transmutação e como você se transporta pelas galáxias. Pelos espaços vazios. Se você conseguir encontrar espaços vazios no corpo do homem, você vai encontrar espaços vazios no universo. É a falta de compreensão de nossos cientistas e por isso que eles dizem que o espaço está vazio. Mas quando você olha dentro do estômago, você vê linfa lá dentro, com células flutuando. Elas estão vivendo dentro dele. Isso é o quão simples é o ciclo da criação. É apenas a ordem de grandeza e o tamanho da coisa que cria a diferença. E nada mais. Quando você entender isso, será fácil transmutar e transportar. É fácil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ser energia em um lugar e, ao passar por uma conversão, tornar-se matéria em outro lugar. E ao sair de outra posição, por meio de uma camada nano da cabeça de um osso, tornar-se então novamente energia na dimensão de conversão em um tempo, lugar e posição. Agora vocês entendem como é simples o ciclo da criação, como somos criados e a razão pela qual somos criados e por que temos uma alma e por que nos estruturamos dessa forma. Quando entendermos isso, tudo mais sobre o trabalho da Fundação Cash se tornará claro. Então entendemos como a energia se converte em matéria, em gás e em líquido. Todos esses são processos diferentes da criação e como ela se manifesta. Se criarmos com a força certa, ela acabará se transformando em uma célula para o fígado. E se você mudar e criar a força certa, ela se tornará um gás em seu estômago ou saliva em sua boca. Mas você não bebeu água para que ela se tornasse essas coisas. Ao alterar a dimensão de uma posição no corpo, você pode converter o gás em um líquido ou em uma matéria. Você só precisa pegar a energia do único do universo e convertê-la em energia por meio de diferentes interações da alma do homem, que então se converte em diferentes partes do corpo. Isso significa que você não precisa matar ou destruir, pois você pode acessar uma energia maior. Todo o propósito do ensinamento é que você acesse a energia universal e se torne parte da comunidade universal. Isso trará paz à vida do homem e da humanidade. Então você não precisará tirar outra vida para viver. O homem precisa fazer parte do trabalho do universo para estar vivo. E como eu disse uma vez a uma criança, talvez vocês entendam. Se a energia do cosmos do universo pode alimentar a galáxia, então você não acha que ela pode alimentar a alma do homem também? Por meio da mesma estrutura, sua alma pode se conectar a cada célula alma no corpo e alimentá-la. Então não há necessidade de matar. Não haverá necessidade de destruir uma alma. É assim que a verdadeira criação e o Criador funcionam. E como podemos seguir em frente na próxima etapa do ciclo da criação? Talvez vocês, buscadores de conhecimento, entendam o que estamos dizendo há anos, que não é preciso matar se vocês aprenderem a viver na dimensão do universo e não na dimensão da fisicalidade do homem. É assim que a vida real é vivida no universo. Mas o que significa vida em uma dimensão física ou na dimensão do universo? Será que significa que de fato nunca morremos, porque nos tornamos essa estrela nessa posição na célula da estrutura da fisicalidade da vida do universo? Isso traz um novo entendimento ao homem de que na dimensão dos campos do universo ele nunca morrerá. É uma vida eterna. Trata-se apenas de entender onde está a vida, como ela foi criada, e que ela nunca termina. Aqueles que buscam uma fonte da juventude física e vida eterna não entenderam. Nossos campos, na verdade, vieram de outra dimensão e irão para outra dimensão através da alma do homem. Portanto, na verdade, de qualquer forma, nunca morremos, pois fazemos parte da estrutura da criação e do Criador, e o Criador nunca morre. Se o ciclo do Criador chegar ao fim, tudo que foi criado dentro dele também terminará. Não é só para o homem. Fazemos parte de um processo muito maior que ainda não compreendemos, mas gradualmente estamos começando a ver a estrutura maior. Não se trata apenas de uma galáxia nessa posição. Talvez no futuro, quando nossos cientistas puderem examinar mais profundamente a galáxia, o universo e o Únicos, eles verão que somos, na verdade, uma célula no rim do Criador naquela posição. Então entenderemos toda a estrutura da criação. Somos muito bons em mapear todas as células do corpo e como elas são, como é o nosso DNA e tudo mais. Os futuros cientistas mapearão o DNA da criação e do Criador. Não está muito longe da estrutura do DNA do homem. Fiz o homem à imagem de mim mesmo. Então entenderemos como nos comunicar e conectar nosso DNA aos campos universais e o que significa a vida e como ela toma forma. Então os humanos descobrirão que estamos apenas começando a aprender sobre a criação e a vida, e que todas as doenças de hoje não existirão e não podem existir. porque a doença está no cérebro do homem, em sua emoção, e não na fisicalidade de sua existência neste planeta. E é por isso que criamos condições psicossomáticas para nós mesmos. Nas últimas semanas, trouxemos uma nova dimensão para as doenças psicossomáticas. Precisamos pensar em nosso ambiente e em nossa psicologia, o que eles fazem com nossa fisicalidade. Se entendemos isso, passaremos para a próxima etapa. Entenderemos mais sobre nós mesmos e nossa conexão com o universo, com a estrutura coletiva da criação. Então nos tornaremos parte da comunidade universal. Se houver um buraco em nossa parte do universo, a alma do homem terá que preenchê-lo. Se ele não puder consertar o buraco, haverá um mau funcionamento. Mas no mundo do Criador, não pode haver nenhuma imperfeição. Agora você entende como é a vida e como tudo está conectado entre si. Mas a humanidade foi mal orientada por aqueles que se dizem cientistas. Eles se tornaram de mente limitada e só olharam para o próprio bolso em busca do que poderiam obter para si mesmos. Mas, na verdade, estamos no bolso de uma estrutura muito maior do que nós mesmos. Isso acabará com todas as falácias que foram criadas pelas religiões chamadas de último dia, dia prometido e tudo mais. Nunca houve e nunca haverá um dia prometido. Quando obtivermos o conhecimento, viveremos todos os dias da mesma forma. Hoje somos uma alma do corpo do homem na Terra, e quando partirmos da Terra, nos tornaremos parte da estrutura da alma do Únicos. Nosso trabalho será consertar os buracos na pele da criação, onde quer que o Criador precise que estejamos. Tudo na vida tem um tempo, um destino ou um lugar para estar. É por isso que criamos o Conselho Universal, o Conselho da Terra e trouxemos a estrutura das almas satélites e tudo mais. Porque vocês trabalham em uma dimensão física. Trouxemos essa nova dimensão usando a fisicalidade do homem para conectar com o universo. Estamos criando o elo onde o elo estava faltando. Espero ter aberto seus olhos para uma nova dimensão de vida, em que sua vida da alma será uma parte holística da estrutura do Únicos e não uma vida com parte da estrutura física deste planeta. Se não nos tornarmos preconceituosos, ou se não formos mal orientados, então entenderemos qual será o próximo passo. É importante não nos tornarmos de mente limitada ou acharmos que podemos deixar que a alma nos informe. Se fizermos isso, descobriremos que temos muito a aprender para chegar a esse ponto. Como de costume, eu abri a porta. Espero ter aberto uma rachadura na parede que derrubará toda a compreensão equivocada do passado e vocês se tornarão mais iluminados. De uma maneira muito bonita, esse entendimento foi embutido no aviso de isenção de responsabilidade que é lido no início de cada ensinamento, sem que ele soubesse. Ele tem um ethos, porque continua dizendo que esses são casos individuais e que é o seu trabalho investigá-los independentemente. De certa forma, fazer uma revisão por pares e ver se o que eles fizeram está correto para você. Não se trata apenas de sua doença, mas da doença de sua mente e da compreensão de seu próprio mundo da criação. Isso convida a fazer sua própria investigação e ver se isso se encaixa em sua própria inteligência. É por isso que nunca fazemos uma revisão por pares, porque nas palavras do aviso de isenção de responsabilidade, é o seu trabalho investigar por si mesmo, de acordo com seu próprio entendimento, e ver se está correto para você. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 556. Há mais dois ganhos de ansiedade liberados para condições como insônia e enxaqueca. A Fox News bloqueou totalmente a Fundação Cash desde 2012 devido às pressões do Reino da Bélgica. Você sabe como eles trabalham, eles listam e contam tudo à sua maneira. No futuro encontraremos uma nova maneira de divulgar a Fundação Cash internacionalmente. Isso estará fora do alcance dessas pessoas. Muitas pessoas na sessão de agosto disseram que sentiram muitas mudanças na fisicalidade e no emocional delas. Por favor, nos enviem sua experiência para que possamos entender melhor na pesquisa. Houve grandes mudanças em muitos níveis. Ouvimos o buscador de conhecimento cujo sangramento parou após a sessão. O Centro de Bem-Estar da Fundação Cash está passando por uma evolução na ciência. O centro alemão será fechado porque os sistemas se tornaram obsoletos. Transferiremos algumas das pessoas para o novo sistema ou elas serão convidadas novamente a usar o novo sistema. e veremos a força da mudança e o que isso trará. O centro alemão ainda está funcionando. Pergunta para o Sr. Cash. Quando uma pessoa se torna invisível, as coisas do estado da matéria que ela carrega também se tornam invisíveis? Sr. Cash responde, sim, porque é uma dimensão de encapsulamento. Não importa o que está em seu envelope, o envelope cobre a totalidade. Pergunta para o Sr. Cash. Quando você está invisível, você pode impedir que uma pessoa machuque fisicamente outra, como uma facada e um assassinato? Sr. Cash responde. Você não pode interferir. Você tem essa limitação na dimensão da sua alma. Pergunta para o Sr. Cash. A alma pode manifestar uma fisicalidade em vários lugares ao mesmo tempo? Ela pode estar em três lugares ou até mesmo em seis lugares? Sr. Cash responde. Você pode tentar fazer isso. Dois lugares geralmente é muito fácil de fazer, mas para estar em vários lugares é preciso muita compreensão. É possível, mas o homem ainda não atingiu esse nível de maturidade. Há um truque para fazer isso. Você precisa conhecer o caminho. Você pode estar em cada célula de cada coisa criada no universo, como o Criador está. Você precisa saber como fazer isso. Não é que isso não possa ser feito. Você pode fazer muitas coisas. A alma do Criador está dentro de cada uma das 8 bilhões de almas que caminham neste planeta como seres humanos. Como ele faz isso? Primeiro, aprenda a estar em dois lugares e depois desenvolva isso até que você possa estar em todos os lugares. É outra dimensão. Pergunto para o Sr. Cash. Isso está relacionado com o buraco negro na alma do homem? Sr. Cash responde. Não, é um entendimento totalmente diferente. Isso está muito além da compreensão do homem de hoje. Digamos que você tem uma semente de trigo, depois de cultivá-la, ela lhe dá 20 sementes. Então você cultiva essas 20 sementes e ela lhe dá 400 sementes. Então você pode entender todo o resto. A essência da primeira semente ainda está em cada uma das 400 sementes. É assim que a criação funciona. Mas você precisa ter uma terra fértil para que a semente cresça. A alma do Criador tem a dimensão de poder criar isso. A semente da alma do Criador está na linha central deste universo e veio de outra dimensão do Únicos. Se você vir a estrutura, você não precisará imaginá-la e você verá o restante. Pergunta para o Sr. Cash. Quando a Terra começará a usar o conhecimento da criação como uma moeda planetária unificada e universalmente aceita em todo o Únicos, em vez de manter essa escravidão com o nosso sistema monetário atual? Sr. Cash responde. O homem optou por usar essas moedas devido à sua fraqueza. Ele continua falando sobre o fato de que depois de 50 anos, os alemães recentemente ergueram uma fronteira ao redor do país. O presidente polonês disse que permitirá que 2 milhões de ucranianos entrem na Polônia, mas nenhum muçulmano. Eles atirarão nos muçulmanos que tentarem cruzar a sua fronteira. Criamos essas condições para nos adequar a nós mesmos. As fronteiras de um país devem ser rejeitadas pela totalidade da humanidade e não por diferentes grupos que escolheram coisas diferentes para se adequar. Os Estados Unidos foram originalmente formados a partir de diferentes países, como o México e os demais, e depois se tornaram diferentes estados. Há um entendimento geral em um nível muito alto daqueles que realmente dirigem este planeta. Eles ajudaram a China a sair de sua enorme pobreza durante o governo de Mao Tse-tung. Mas agora, ela se tornou uma força industrial gigantesca e uma das maiores economias do mundo. Um tratamento de câncer na China custa 20 mil e o mesmo tratamento nos Estados Unidos custa 2 milhões. Então você entende a diferença. E em alguns países o tratamento é gratuito. Os Estados Unidos têm uma economia falsa, portanto, é preciso dividir os custos por uma determinada porcentagem do PIB para descobrir o valor real de algo quando se está comparando com outros países. Todos os esforços estão sendo feitos para desmembrar a China e os países europeus estão anunciando que vão nacionalizar todos os investimentos chineses na Europa Ocidental. É isso que eles estão planejando e pressionando. Os americanos estão impondo tarifas sobre os produtos chineses para controlar todo o resto. Não estamos cientes disso. Mas muitas pessoas não gostam que os Estados Unidos se tornem uma superpotência. A maneira como eles impulsionam suas forças navais, foguetes e tudo mais. Portanto, agora há também um plano para dividir os Estados Unidos e a China para colocá-los sob controle. Veremos isso nas próximas eleições. Eles já montaram um governo nos Estados Unidos para fazer essa divisão. Isso está sendo feito por uma das maiores organizações nacionais dos Estados Unidos. Eles estão se preparando nos últimos 12 meses e até escolheram um presidente para fazer isso. Eles estão planejando implementar isso durante um período de crise que eles acham que ocorrerá nos próximos meses, se ocorrer. Eles organizaram os Estados Unidos para ser dividido em duas nações. Eles voltarão a usar a bandeira azul e vermelha e tudo mais. Uma pergunta aqui: será que o senhor quer estar se referindo à Confederação do Sul? Bom, continuando. Conhecemos um dos líderes que foi nomeado para esse comitê de separação. Quando a América for dividida, todas essas forças navais e armas também serão divididas. É como há alguns anos, quando o homem mais rico do planeta teve que se divorciar da esposa para movimentar as suas ações, e agora ele não é mais o homem mais rico. Esse é o mesmo plano em andamento para os Estados Unidos. O que está acontecendo com as eleições tem um motivo. Há aqueles que investem na confiança da Fox News e querem ver essa divisão. Eles precisam fazer isso porque esse país se tornou incontrolável e eles estão construindo qualquer tipo de armamento que queiram e tudo mais que vem com isso. Eles atingiram 80% de sua meta de fazer a divisão acontecer. Se não conseguirem nesta eleição, eles farão isso nas próximas duas ou três eleições, mas eles conseguirão. Eles prepararam o terreno para fazer isso. Será que precisamos de fronteiras? Será que precisamos de santuários para as pessoas quando podemos alimentar todo mundo e dar a eles e essas pessoas tudo o que elas quiserem? O plano de dividir as estruturas que são grandes demais para serem controladas e com nações menores e mais fracas, todos podem viver em paz e ninguém está acima dos outros. Essa nova estrutura surgiu de pressões econômicas. Quando esse tipo de coisa acontece, a primeira coisa que as pessoas fazem não é se culpar, mas culpar as minorias. Hitler fez isso com os judeus. Agora a mesma nação está fazendo isso com os muçulmanos. Nada mudou, apenas parece diferente e há um sabor diferente na mesa. Temos que observar e ver quem está forçando a barra e o resto. Pergunta para o Sr. Cash. Os campos magnéticos que levam à criação de uma alma são os de maior força no universo? E se não forem, como a energia central pode permanecer intacta em qualquer lugar do universo? Sr. Cash responde. É o meu entendimento aqui, primeiramente, que aqui que o Sr. Cash está dizendo que o buscador de conhecimento está vendo as coisas de cabeça para baixo, na verdade. Não se trata de campos que se conectam à nossa alma, mas nossa alma é construída a partir da fonte, de dentro e não de fora. De certa forma, já estamos conectados a tudo, mas por meio de nosso pensamento, acreditamos que não estamos e por isso criamos uma separação inexistente. Cada célula do corpo humano já está conectada à fonte. Não há níveis, como no sistema comunista chinês, em que você precisa de permissão para falar com o próximo nível. Você alcança a fonte por meio da iluminação, que é como uma compreensão da mente e um sentimento no coração. Antes, o Sr. Cash disse que a iluminação é uma emoção de compreensão. Não há nenhum controle construído ou nada que o impeça de alcançar o Criador. Na verdade, existem facilidades para que todos estejam sempre em contato com o Criador. Só precisamos entender o caminho, e o único caminho para isso é o desapego. Um dia todos vocês entenderão. Se vocês entenderem o verdadeiro significado do desapego, então vocês terão realmente encontrado o caminho para o Um. É o Um que foi criado pelo desapego. Esse é o criador do desapego. Aqui o Rick diz: parece que o desapego é a chave para chegar ao próximo nível. Sr. Cash responde: quando eu costumava ensinar as crianças sobre o conhecimento, eu usava a analogia de subir uma escada. Se você mantiver as duas mãos no degrau em que você está, você não poderá passar para o degrau seguinte. Você vai ficar onde está. Para subir, é preciso soltar o degrau em que você está, e isso é desapego, e então alcançar o próximo degrau. Você precisa ter confiança e fé de que você alcançará o próximo degrau, pois se algo acontecer e sua outra mão e seus pés se soltarem, você cairá e não alcançará o próximo degrau. Um bom teste para entender o desapego é subir em uma escada muito alta e estar ciente de como você está subindo. Você precisa soltar o degrau ao qual você está se agarrando e pode haver medo e dúvidas. Mas a única maneira de prosseguir é se desapegando do degrau atual e alcançar o próximo. Isso requer confiança no que você está fazendo, e empurrar a perna para o próximo degrau é como ter confiança em seu conhecimento e na correção do que está fazendo. E cada passo que você dá é como a próxima iluminação, o próximo degrau. Na realidade, isso é um verdadeiro desapego. Você se desapega com a confiança de que conseguirá alcançar o próximo degrau. Se sua perna escorregar quando você estiver subindo, isso é como uma falta de compreensão e você cai. É assim que acontece. O desapego tem que vir com o conhecimento. Não é que você simplesmente desiste de tudo e isso vem, não é assim. Você segue em frente com o conhecimento, sabendo que a força que o empurra para o próximo nível está dentro de você e o carrega. Não há outra pessoa empurrando sua perna para o próximo degrau. Esse é o verdadeiro desapego. De certa forma, a estrutura da Fundação Cash é construída com base no desapego. É saber que você está correto, saber que você compartilha o conhecimento e saber que você não precisa carregar algo de fora, porque o que você tem dentro o leva adiante para o próximo degrau. Isso ajuda a levar a humanidade ao próximo nível de compreensão. Tocamos a Fundação Cash com total desapego e sabemos que o próximo passo virá por si só. Mesmo que usemos nosso pé, sabemos que ele aterrissará no lugar certo e na hora certa. Essa é a estrutura do desapego e da confiança em si mesmo, de que você tem dentro de si a capacidade de entender o que significa continuar subindo e dar o próximo passo. Aqui o Rick diz: acho que a maneira como você conduz os workshops é um bom exemplo de desapego. Você nunca leva nenhuma anotação com você nos ensinamentos. Sr. Cash responde: nunca levo nenhuma anotação. Nossas anotações vêm das anotações do conhecimento do universo. Pergunta para o Sr. Cash: aqui eu acho que o buscador de conhecimento está se referindo às pessoas que são mortas por organizações que colocam bombas especiais em seus telefones celulares que explodem quando eles são conectados e as matam. Esses dispositivos poderiam ser transformados em dispositivos plasmáticos para ajudar a humanidade em vez de tirar a fisicalidade? Sr. Cash responde: sabemos tudo sobre o que você está falando. Você precisa entender que essa tribo de tem feito as mesmas coisas desde que o profeta deles começou isso. O padrão de trabalho deles é matar, mutilar e destruir. Sabemos que eles têm usado esses dispositivos. É uma tecnologia que foi inicialmente testada pela Lockheed Martin e pelo exército americano em abril ou maio deste ano. Eles deram esse conhecimento para esse outro grupo usar. Tem um link aqui em algum lugar que mostra como os americanos estão orgulhosos de ter esse sofisticado dispositivo de destruição. Eles o testaram em 20 locais ao mesmo tempo. Essa tecnologia vem com parte da tecnologia de defesa da Fundação Cash. Eles tiveram acesso a ela, e ela funciona de alguma forma com baterias de lítio, e eles até explodiram carros nas últimas 24 horas usando a mesma tecnologia. Essas pessoas não vão parar com essa loucura até que alguém as impeça de uma maneira totalmente diferente. Sugerimos como isso será feito e vamos ver nas próximas 2 ou 3 semanas se fomos ouvidos. Da forma como eles estão matando pessoas hoje, acabaremos com o atual regime de Netanyahu. Não é apenas desta vez ou esta tecnologia. Enviamos uma mensagem muito clara para Tel Aviv e seus líderes. Não acabaremos com o Estado de Israel, apenas com esse regime. Um louco está fora de controle e toda a estrutura tem que mudar. Se você usar uma bateria de plasma nesses dispositivos como telefones, não poderá ocorrer de forma alguma uma explosão, porque não é possível criar esse tipo de condição. No momento em que você o abre, ele se contém e mesmo que coloque uma bomba lá dentro e de alguma forma ela se transforme em estilhaços que atravessam o corpo de alguém, esses estilhaços não podem causar danos a ninguém. Você passa por espaços. Nós desenvolvemos esse tipo de tecnologia de plasma. Quando você receber seu sistema de gás, você entenderá por que, se ele ficar fora de controle na produção, ele não explodirá. que uma vez que ele se abre, ele entra em colapso. Não há possibilidade de danos. O que vimos nas últimas 72 horas no Líbano é, na verdade, o trabalho de um louco somado a um grupo de pessoas que veem isso como algo que seu profeta costumava fazer. Ele matava até mesmo as pessoas que alimentavam ele. Ele estuprou todas as mulheres da aldeia antes de matá-las. Como dizem, uma maçã não cai longe de sua árvore. Já vimos o cara e sua ruína. Agora veremos a morte dessa cultura por eles mesmos. Há uma maneira especial de fazer isso, e essa maneira já começou. Veremos se nossa maneira foi ouvida. Nos disseram que isso será feito. Muito em breve veremos uma conclusão dramática para essa situação. Eles estão matando centenas de pessoas ao mesmo tempo e penso: ah, nós somos o Mossad, podemos fazer o que quisermos, os americanos sempre nos protegerão, e o resto disso. Recentemente eu mesmo recebi uma bomba desse tipo no celular que explodiu em minhas mãos. Eles colocaram uma bomba em miniatura dentro do celular. Eu tive a sorte de não estar na linha de explosão, mas o quarto do hotel ficou muito danificado. É uma sensação horrível quando uma bomba explode em suas mãos. Você fica ali e olha como tudo isso aconteceu em piscar de olhos. Fui alvo pessoal dos israelenses há 2 anos. Ela estava programada para explodir em meus intestinos. Se eu estivesse 2 centímetros em outra direção, ela teria atravessado meus intestinos, meu rosto e todo o resto. Foi quando me afastei dela que percebi a gravidade da situação e o que teria acontecido. Eles se tornaram especialistas nessas bombas em miniatura e em colocá-las em telefones celulares. Acabei com uma mão preta e um grande buraco na parede. Nós mantemos essas coisas longe do público, mas os israelenses sabem exatamente o que aconteceu com eles depois disso. Mostramos a eles que quando vocês nos tocam, nós os tocamos ainda mais. O senhor quer que mostre as fotos do seu telefone que foi explodido e a data em Istambul. Eles colocaram alguns gramas de explosivo no celular. Quando ele o conectou à tomada, ele explodiu e, por acaso, ele estava caminhando ao lado do aparelho, por isso não o atingiu. Eu sei como essas pessoas se sentem quando essas coisas acontecem. Isso foi em 9 de março de 2022, às 11h34 da manhã. Então veja o que aconteceu no fim de semana seguinte. A equipe de negociação iraniana deixou Viena após as negociações 5+1 e não voltou desde então. E no sábado 16 de março, o escritório central do Mossad em Erbil, no Iraque, do nada, foi explodido em pedaços com mísseis do Irã. Ninguém sabia porque, de repente, Erbil foi atingida. Não planejamos isso, mas temos pessoas que nos protegem. Sempre dissemos aos israelenses que se vocês tocarem em mais um cientista nuclear, mostraremos a vocês o poder. Nada é coincidência. Sei como são essas bombas e já fui vítima delas 2 vezes. Sei o caos que elas criam. É preciso muita força para sair e simplesmente continuar com sua vida como se nada tivesse acontecido. Em 3 de dezembro de 2011, eles nos bloquearam e algumas horas depois, em 4 de dezembro, o drone americano foi capturado. Não pedimos a eles que façam as coisas. Aqueles que nos protegem fazem isso por conta própria. Somos um dos principais físicos nucleares do planeta e não apenas um único país. A primeira bomba explodiu embaixo do meu carro na Bélgica, mas o carro era a prova de bombas. Enviamos peças para a Mercedes para testar, mas eles disseram que as peças desapareceram. A Mercedes trabalha com essas pessoas e elas fazem parte da estrutura da máfia. E estranhamente, a senhora, a ex-mulher, que estava sempre comigo, por algum motivo disse que naquele dia ela não estava se sentindo muito bem. E na noite anterior ela insistiu que eu estacionasse o carro na rua, o que eu nunca faço. Tudo já estava preparado pelo inimigo que estava entre nós. Já fui vítima de bombas, tentativas de assassinato, envenenamento e outras coisas. Sabemos quem e o que eles estão tramando. Eles precisam trazer para eles mesmos o seu próprio fim. Caso contrário, isso se tornará outro holocausto. Eles dirão que os outros fizeram isso conosco. Mas se eles fizerem isso com eles mesmos, eles não poderão dizer nada. Essa é a diferença. Pergunta para o Sr. Cash: o que está acontecendo em um nível de alma com você e a Fundação Cash para mudar completamente essa condição? Sr. Cash responde: não precisamos pedir nada, deixamos que eles sintam a dor da alma. Nunca emitimos instruções. Operamos por meio da alma. É mais poderoso e mais direto. Na próxima vez que os israelenses tentarem tocar, vou me certificar de que não haja mais Jerusalém para eles, nem Tel Aviv para correr, embora eu tenha muitos primos morando lá. Pergunta para o Sr. Cash. Na sessão mensal de voo de amanhã, ainda posicionaremos os fones de ouvido de uma determinada maneira? Ainda precisamos de dispositivos com fio? Sr. Cash responde: sim, será a mesma coisa. Foi solicitado ao buscador de conhecimento que deu depoimento sobre o cessamento do seu sangramento que não participe de mais sessões até que ele se recupere totalmente e entenda o que aconteceu com ele. Uma vez que você começa a aprender a transmutar, pare de participar das sessões, porque você precisa fortalecer seus próprios caminhos e sua própria compreensão, e precisa entender como isso é feito. Em outras palavras, queremos que você se torne autossuficiente e não dependa das máquinas para transmutar. Você precisa desenvolver suas próprias habilidades internas. A sessão de amanhã será literalmente a estrutura de sua própria vida. A conferência no Irã ainda está em andamento, nada mudou. Estamos esperando que o exército iraniano nos dê autorização. Eles disseram que estão planejando algo muito grande, mas não nos disseram o quê. Talvez os poucos buscadores de conhecimento que virão conosco sejam uma parte bem pequena de todo o público. Expliquei isso aos americanos e quero deixar claro para vocês. No Irã, há a nação iraniana e o exército iraniano, e paralelamente a eles, há a estrutura da religião e do exército que é o SEPA. A religião e o exército deles não têm nada a ver com a nação iraniana. O caminho de crença deles está com os libaneses. Eles não são iranianos, são libaneses e têm seu próprio exército, e é por isso que os vemos no Líbano e em outros lugares do Oriente Médio. Eles foram trazidos para o Irã pelos britânicos. Como negociador, sou muito claro quanto a isso e entendo o que isso significa. O problema entre a nação iraniana e os libaneses é a emoção pelo profeta e o que vocês chamam de religião. Eles usaram a religião para se prenderem à nação iraniana. Mas nós fazemos uma separação muito clara em todos os nossos trabalhos e negociações. Permanecemos leais à nação do Irã e às forças armadas iranianas. Os ayatolás e o SEPA são uma parte secundária que se atrelou à cultura iraniana. Eles usam nossa crença com os muçulmanos como uma forma de nos manipular. Quando falamos sobre o Irã, isso significa que trabalho com toda a nação iraniana, com o governo e com as forças armadas em tecnologias de defesa e não com o SEPA. Eles são controlados sob a bandeira da religião e, no momento, eles estão nessa estrutura. Eles estão conectados por meio da crença aos iranianos que são muçulmanos. É aí que vem a separação e é aí que está o compromisso. Eu sempre digo que estamos esperando que o exército iraniano nos dê autorização e não o SEPA. Não temos nada a ver com eles. Os militares são iranianos que se dedicam à nação e guardam as fronteiras do Irã. Já o SEPA se dedica ao exterior do Irã, aos palestinos e libaneses. Essa é a diferença entre os dois. E em todo o nosso trabalho, somos muito claros. Somos leais à nação iraniana e às forças armadas iranianas. Mas respeitamos o outro lado e sua posição de poder. Não trabalhamos com eles. Estamos esperando que o exército iraniano nos dê permissão para demonstrar a tecnologia no Irã. Pergunta para o Sr. Cash. Como o corpo do planeta Terra pode ser restaurado de modo que a matança atual e os maus-tratos de parte da humanidade possam ser curados e restaurados à estrutura perfeita do Criador? Sr. Cash responde. Temos que mudar o DNA do homem, e ele precisa ser alterado por meio da conexão do RNA. Ele precisa ser alterado pelo desejo e pela estrutura, e um leva ao outro. Isso é o que queremos dizer com meu desejo é meu comando. Para fazer isso, precisamos mudar muitas coisas. Na semana passada, falamos sobre a erupção solar em que o Sol fez um download maciço de campos magnéticos para a Terra em 23 de maio do ano passado. Temos que mudar os fundamentos, o que mudará assim os hábitos, o ambiente, a alma e muitas outras coisas. O que aconteceu em maio do ano passado não foi coincidência. Nós programamos isso para acontecer. Temos que mudar tudo para chegar a esse ponto, e quando mudamos, muitas outras coisas se movem e mudam para se acomodar à nova condição. No ano passado, vimos a aurora se mover por todo o planeta no hemisfério norte. E explicamos como as coisas mudaram repentinamente em diferentes locais. Vimos algumas mudanças de comportamento. Isso não aconteceu por acaso. Já explicamos anteriormente sobre o rápido aumento dos campos magnéticos do Sol e como isso trouxe novas mudanças para a Terra. Vimos a aurora se estender até o Equador e recebemos muita energia de campo magnético por meio de nossa alma. Isso mudou parte da nossa estrutura. É porque esse é o meu desejo e o que eu quero fazer. Eu tenho que mudar e elevar a alma do homem. Ao mesmo tempo, temos que mudar o ambiente do planeta para que ele se encaixe na nova estrutura. Quando desejamos algo, a alma dos cidadãos desse planeta trabalha para que isso aconteça. Esse processo não acontece da noite para o dia. Se fizermos isso de forma muito rápida, eles dirão que é mágica. Portanto, nós estabelecemos isso de forma que isso se torne parte da natureza do homem. O Sr. Cash compartilhou algumas capturas de tela no desenvolvimento progressivo das mudanças feitas por meio do sistema que ele criou na China para trazer esses campos magnéticos do Sol para a Terra e elevá-la. Essas fotos são muito confidenciais, mas talvez seja a hora de vocês entenderem mais sobre o que estamos fazendo. Isso pode ser um choque para alguns de vocês. As tempestades magnéticas começaram em 7 de maio, com uma explosão normal na superfície do Sol. Você pode ver todas essas provas nos sites earth.com e space.com. Aqui o Sr. Cash mostra relatórios de uma série de tempestades solares severas esperadas até a grande tempestade de 23 de maio. Em seguida, ele mostra uma foto de alguns dos principais cientistas chineses dos departamentos de defesa militar e espacial. Eles começaram a testar o novo sistema a partir de 8 de maio, e em seguida ele explica como pode criar tempestades solares com o sistema que estava em funcionamento naquele momento. As tempestades fazem parte da estrutura para reestruturar o planeta para trazer a mudança. Quando a alma do homem decide trazer uma mudança, todo o universo trabalha para trazê-la, porque nosso desejo é sincero. A conexão do campo magnético entre o Sol e a Terra não foi acidental. Quando temos um desejo, tudo tem que se encaixar nele. Quando desejamos a paz, em nosso nível, tudo tem que ser mudado ao mesmo tempo. O Ocidente daria o seu braço direito para descobrir quem são essas pessoas. Essas são as pessoas com quem eu trabalho e estamos trazendo a mudança. Foi assim que surgiram essas tempestades solares. Elas não eram tempestades, elas estão trazendo a mudança e ela tem que vir da maneira correta. Ela precisa acomodar tudo e não apenas o homem. Temos que mudar o clima para que ele se adapte a todos os animais, plantas e tudo mais. Isso é estabelecido pelas almas que trabalham para alcançar o mesmo objetivo. A paz mundial tem que ser estruturada de modo que possa ser alcançada em todos os níveis e não apenas pelo homem. A chuva de campo magnético da aurora tocou os cães, os gatos, as formigas, as árvores e tudo mais. Todos eles receberam. É importante que muitos de vocês entendam que nosso trabalho não é apenas acidental ou coincidente. Nosso trabalho é feito com absoluta perfeição. Temos que considerar todos os aspectos antes de darmos mais um passo e nos certificarmos de que tudo está incluído. Além disso, temos que considerar aqueles que vivem além deste planeta e nos certificar de que isso não os prejudique no momento e que tudo mais esteja em absoluta harmonia. Isso faz parte do processo do trabalho da criação. É importante que muitos de vocês entendam isso. Passo a passo, todas as coisas tomarão forma e elas têm um propósito para seguir esse caminho. Há uma razão. Isso faz parte da estrutura que está sendo montada para trazer essa mudança. Pergunta ao Sr. Cash. Aqui uma buscadora de conhecimento sente que precisa repensar depois de ouvir o ensinamento de hoje sobre nossas almas serem usadas pelo Criador para atender às necessidades dele de reparo regular da estrutura cósmica do Únicos. A pergunta é, nesse estado de prover reparo, ainda podemos existir e ter uma manifestação dependendo de onde estivermos? O Sr. Cash responde, você está manifestado e certamente não é a necessidade do Criador. Você nasceu para servir, não há necessidade de precisar. É uma grande diferença. Uma diferença muito grande essa. Aqui o Sr. Cash parece estar falando sobre uma maneira específica de existir que é desconhecida para o homem neste momento, exceto para aqueles que se dedicam à vida espiritual, que eles podem, de fato, entender mais facilmente do que ele está falando aqui. Quando você serve aos outros, por dentro você não sente que você está servindo aos outros como as pessoas comuns sentem. Se você observar essas pessoas honestamente, em algum lugar escondido dentro delas, elas querem ser reconhecidas pelo que elas fazem. Pergunta ao Sr. Cash. No workshop 554, aprendemos que a emoção da fisicalidade é a mesma que a emoção da alma e se torna um denominador comum. A alma da fisicalidade ou a emoção torna-se... Aqui o Sr. Cash interrompe e diz. Não é a mesma, não é a mesma. Está conectado a. Essa é outra grande diferença. Elas não são a mesma coisa. Estão conectadas à alma. Aqui o buscador de conhecimento continua. A alma da fisicalidade ou a emoção se amalgama com a alma do homem e com a fisicalidade. Assim podemos trabalhar com ambas. O Sr. Cash responde aqui a escrita, né, o que está nesse resumo, pode dar uma ideia um pouco errada. Mas é o seguinte. A emoção da alma da fisicalidade está conectada à emoção da alma do homem e não à alma do homem em si. Toda emoção tem um paralelo. O modo como a alma do homem reage a essa emoção é o que chamamos de destino no mundo físico do homem. Quando você vai machucar alguém, você pensa que, como ninguém viu você fazer isso, você se safou e nada acontecerá com você. É o seu ego que decide machucar alguém ou até mesmo ser bom para alguém. A verdade é que a sua alma e a alma da outra pessoa estão muito conscientes do que está acontecendo. Na verdade, a sua alma e a alma da pessoa que você está magoando trabalham juntas para que você possa equilibrar os campos. Recentemente, as pessoas no Ocidente pegaram a palavra karma da Índia e virou moda dizer que quando algo ruim acontece com alguém, é o seu karma ruim. Mas, na verdade, elas não entendem o que isso significa. Na ciência do plasma, quando algo ruim acontece com você e está claramente relacionado a seu próprio mau comportamento, dizemos que as almas providenciaram para que isso acontecesse a fim de equilibrar os campos. A diferença é que você não é vítima de algo chamado karma. No mundo da criação, todas as almas estão conectadas umas com as outras. Quando praticamos uma ação ruim, ocorrem diferentes interações de campo. Depende de sua reação ao ato que você cometeu e das emoções que gerou. As almas trabalham juntas para equilibrar isso e você tem que passar por isso fisicamente. Esperamos que o homem aprenda que, sejam quais forem as ações que ele fizer, boas ou ruins, os efeitos delas voltarão para ele automaticamente. Porque as almas são transparentes. Nada do que fazemos na fisicalidade fica oculto para a alma. Na fisicalidade, quando criamos algo com nossas mentes e emoções, chamamos isso de psicossomático. Quando criamos algo com nossa alma, podemos chamar isso de alma somático. Não há psicologia ou pensamentos por trás disso. Psicossomático tem a ver com nossa condição física. A alma somático é como a alma resolve o que fizemos enquanto estávamos no mundo físico. Usamos todas as palavras em inglês ou em qualquer outro idioma para tentar encobrir e negar a responsabilidade por nossas ações. Não somos homens suficientes para nos levantarmos e dizermos: isso aconteceu comigo por causa das coisas ruins que eu fiz com a minha fisicalidade, e agora estou recebendo isso de volta. O lado da alma não precisa saber. É a emoção que você cria internamente que eleva sua alma e as outras almas acomodam isso. Aqui o Sr. Cash conta uma história sobre como as almas equilibram as coisas umas com as outras. Havia um homem que escolheu ser infiel à esposa e, por acidente, bateu o carro e foi parar no hospital. Seu sofrimento era não poder ser consolado pela amante porque a esposa estava lá, mas o coração do homem ansiava que a amante viesse vê-lo. O acidente se tornou um ponto de equilíbrio da alma por sua infidelidade. A fisicalidade da esposa não estava totalmente ciente disso. Mas foi a alma dela que resolveu as coisas. O dia do juízo final é antes de você deixar a terra, não no dia que você partir. Uma das maneiras pelas quais nossa alma nos prepara para partir é que quando envelhecemos, não somos capazes de nos movimentar tanto e fazer as coisas ruins com a nossa fisicalidade. A maioria das pessoas pode ficar presa na cama ou em casa, então a única coisa ruim que podemos fazer é por meio do nosso pensamento, porque não podemos mais causar muitos danos físicos. É mais fácil para a alma limpar nossos pensamentos e emoções do que a fisicalidade. Essa é uma das razões pelas quais nos tornamos cada vez menos ativos e mais isolados quando envelhecemos. Porque a vida não precisa equilibrar mais nada, já que está se aproximando da hora da partida. A alma nos impede de sair e bater no vizinho, ter uma vida adúltera, e todas as outras coisas. Portanto, há menos danos à alma somáticos. Todas essas coisas estão conectadas e interligadas. Pergunta para o Sr. Cash. Você falou na semana passada sobre a colheita de girassóis de Annie. Como é possível elevar a alma de uma planta? Se a alma humana pode se elevar, como a alma da planta e sua alma da fisicalidade se elevam? Podemos fazer isso com nossas sementes? Sr. Cash responde. Você não ouviu a outra parte da discussão em que eu disse que esse sistema é obsoleto. O novo sistema funciona no nível da alma da planta. Eu espero que isso lhe responda. Aqui o Rick diz, há 20 anos alguns jardineiros mais velhos costumavam colocar as sementes na boca e misturá-las com a saliva para conectar o seu DNA com a alma da planta. Sr. Cash diz, é dito que até uma pedra tem uma alma. Agora sabemos que um grão tem uma alma, porque nós o plantamos e essa alma cresce e se torna um grão. Agora vocês são um pouco mais instruídos do que os jardineiros de 20 anos atrás, então vocês sabem que quando vocês colocam as sementes na boca, elas estão mais próximas, então, da sua alma. Elas recebem um desejo da sua alma, e mais uma vez é alma somático, e você está se conectando com a alma da semente, equilibrando ela e depois plantando ela. Se o meu desejo ou meus pensamentos sobre cultivá-la como uma semente for destruí-la e mostrar minha própria beleza, então a planta não vai crescer. Se dentro da alma e da alma da fisicalidade eu quiser que você cresça para mostrar como você é bela, então você verá a alma prosperar e se tornar uma das flores mais belas. E ela não precisa florescer por apenas um dia. Ela pode mostrar sua beleza pelo tempo que quiser aos olhos de quem a vê. Um dia a ciência conseguirá tirar fotos da alma e então veremos isso. Pergunta para o Sr. Cash. Você disse que a circulação do sangue aprisiona nossa alma, mas as células sanguíneas são plasmas em estado de matéria, e sua força deveria ser mais fraca do que a da alma do homem. Isso é causado pelo movimento circular de alta velocidade? Sr. Cash responde. Leia sobre tokamak e aceleradores, então você entenderá. Às vezes eu falo em um nível de compreensão científica. Se você ler sobre tokamak, você entenderá do que eu estou falando. É o fluxo, um campo magnético muito fraco por um fluxo de alta velocidade, e depois aumenta para. Depende do que é, e de como você deseja mantê-lo, e até que níveis você quer manter e qual força você quer manter. Pergunta para o Sr. Cash. Na transmutação, passei por um momento difícil. Eu fiquei ciente que minha manifestação era uma ilusão, e acontece que o controlador não tem forma. Por que precisamos ou queremos uma manifestação física? Sr. Cash responde. Eu disse muitas vezes que viemos para a vida física para desfrutar da fisicalidade. A fisicalidade tem certos prazeres, como o tato, o olfato e a emoção do amor. E algumas das criaturas do universo fazem fila para poder vir à Terra e sentir como é ter a fisicalidade do homem e sentir a emoção do amor, o toque, um beijo, um carinho. Então você deve entender o porquê. Aqui o Rick pergunta, a emoção do amor não está disponível em outros planetas do universo? Sr. Cash responde, amar na Terra tem um prazer diferente. O mesmo acontece com o toque. Amar não é tão fácil no universo. É uma dádiva da humanidade, foi criado de alguma forma por meio da interação dos campos deste planeta. É único. Talvez seja por isso que Mitra tenha vindo aqui e trazido o Criador para sentir isso quimicamente, energeticamente e as interações do campo magnético. Isso acontece neste planeta de uma forma única. A Terra é uma grande atração turística para muitas criaturas do universo. Elas vêm aqui para sentir como o homem se sente quando está apaixonado. Como mensageiros, nos é exigido que experimentemos isso. Aqui o Rick pergunta, mas o amor não é a força de interconexão do universo? Ele não deveria estar disponível em todos os lugares? Sr. Cash responde, é como a diferença entre amar a sua mãe e amar sua amante, você entende? É um nível diferente da emoção do amor. O amor humano tem uma forma muito, muito interessante. Quando o amor humano chega até você, ele geralmente o toca e muda você. Mas isso depende do nível em que ele o toca e com que força. Quando você se apaixona, você precisa estar fisicamente com essa pessoa, você estabelece uma conexão de dar. Mas não conseguiremos entender isso até que experimentemos isso de fato. Só então entenderemos isso. Eu espero que não seja tarde demais. O amor precisa ser compreendido. Existem diferentes tipos de amor, como o amor de mãe, o amor de pai, o amor de um filhote de cachorro Então você diz que se apaixona por alguém, e esse apaixonar-se é o atributo de um ser humano e é muito especial. Os outros tipos de amor você tem no mundo da criação, mas você precisa sentir e experimentar isso para entender isso. Isso acontece de alguma forma por causa da geografia deste planeta. Isso faz com que um homem mate por isso, mas por outro lado, e dá muito também. Tanto que o universo quer vir e experimentar por eles mesmos isso. Fim do índice rápido do workshop 556.